ali. Me espera me beijar, corações soltos no ar. Mal sabia o que pensar, só deixar. Tentava emergir e até me esqueci. O seu nome perguntar, eu sem saber. Onde vem mistério sem determinar critérios? Aparece sem dizer, desaparece sem se arrepender. Valeu o sonho, mas real. Um momento como aquele não poderia ser normal. Espero que tenhamos outra chance de quem sabe reviver todo aquele nosso louco lance. Estrela do Oriente, vai embora, escadente. Só te peço de repente outro beijo docemente. Tudo acabou.